pare, irmão não pare, DJ não pare, não mate o baile, não pare, pare, pare, irmão não pare, DJ não pare, não mate o baile, não pare, pare. Se cê quer ver, vai, bota uma fé, que é isso mesmo, sem cano, pois é, irmão, pare, isso que a conquista vale. Isso é pouco pra mim, não quero. Se alguém matar alguém, a cada momento o baile perde 100. Pare, pare, vai na humildade. Pare, pare, isso é irmandade. O fim e a morte não conforta. Isso é mó fuzuê velório. Pare com essa coisa de querer ser mais que alguém. Pare, pare, o baile vem pro bem. O corpo caído, o som rola baixo. Vira e vai lá ver se é no seu chegado. A cada momento da vida a gente revela um mistério. Mais um fato, um, dois, um no nosso baile, baile, baile. Pare, irmão, não pare, DJ, não pare, não mate o baile, não pare, pare, pare, irmão, não pare, DJ, não pare, não mate o baile, não pare, pare. Briga no salão não, sangue bom não, ó. Pra que rivalidade, irmão? Todo dia o que acontece na quebrada? Um som, uma área, um beck, uma fumaça. Saí de dentro do barraco só pra ver. Um baile de primeira, sangue bom, pode ser. Que hoje o sangue não vai rolar, ó. Oh, pare, pare, pare, pare de matar. Ha, o baile é assim, lazer pra favela. Escuta sangue bom, becos e vielas. Sempre respeitado, comunicado no som que rola. Não viaja nessa bola, então. Tipo um, dois, um, mandando ideia positiva. Tipo original que colou em Brasília. A emissão deseja paz. Pare, pare, pare, pare, pare, nada mais. Pare, irmão, não pare, DJ, não pare, não mate o baile, não pare, pare, pare. Irmão, não pare, DJ, não pare, não mate o baile, não pare, pare. Um beck da massa, eu vejo a fumaça. Viro, olho pra dentro, os b-boys tão lá dentro. Isso é que é um baile, sei o quanto vale. Não acabe, mano, pare, pare, pare, pare. Desde o início coberto ou no céu aberto. Sei como é que é, mano, estou sempre esperto. Eu vou, então tá bom, vou levar a minha fé. Esquisito é o baile, baile, baile dos mané. Isso ainda é pouco, já rolou vários mistérios. Ferro, faca, mais um fato, fato, caso sério. Vai saber quem é quem, deu motivo para alguém. Nunca marque, pare, pare, pare também. Pare, é Zé, respeite o baile. É nóis, DJ, não pare. Então, achou que é pouco, irmão? Pare, pare, pare, pare, pare, sangue bom. Não pare, irmão, não pare, DJ, não pare, não mate o baile, não pare.